Good effort, Jonathan. In there. In there. What's going there? My friends. My friends need to be a ninja. Let's go sound. You play. Android Jam and Doc Ahoba Mike. For 1, 7, 4, 7, 9, and 7, 8 Android Jam or Android Jam. Don't hear it. I think that four we'll be right back. coming in for time I see the blue. What sound? What sound? What sound, man? Why I live the blues. We'll be right back. tomar no cu. Fritation style and compression. Fritation style guitar. Legal. África. África, Toto. Do I have playback in África, Toto, too? I like after. No, no, this song, no, is Africa, but I like Africa Toto, understand? I think. Guitar Heroes of Hell, play into music, please. Oh my God. We'll be right back. and clap. Thank you. quatro planos te devoraria. Deus sinais me fascinam da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Te jogar na solidão, saber se eu quero outra vida. Não, não. Quero mesmo viver pra esperar, esperar por você. Quero mesmo viver pra esperar. Me confundi da cabeça aos pés, mas por tudo te devoro. Outro plano te devoraria tal Caetano, a Leonardo de Capo. Cabeça aos pés, mas não te demora. Outro plano te devoraria tal Caetano, a Leonardo de Capri. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez o dinossauro. Sem pensar em nada, fez a minha vida. Valeu!